Azul 9233, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Decolar 244, controle 120, decimal 8. Bora 208, gol 2179. De Salvador, gol 2179, boa noite. Passando 1300 metros na Dael. Zou 9233, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 110 graus, 119. Zero autorizado, procedimento da RNAVE, pista 10, reporte na final. Gol 1970, desça para 4000 pés, NH 1014. Avisando a pista, gol 1970. Gol 1970, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895. 3815, chama o centro, Recife em 1 no 28, decimal 35, alterne 1 no 25, decimal 1. 1980, 1970, autorizado para segmento RNAVE pista 10, reporte na final. Azul 9233, autorizado Alfa aqui no Pati 3, a tentar sinalizador 2 Lima, é prevista, porém segue o sinalizador. Carregou o 9170 final no 0. Voo 9170 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado no pouso no 0, voo 1-1-7-0. Titan 3178, acione a identificação, voi para o Serra Vitor 369, que legal no 014, disso já para 4.000 pés. Derrubou no 970, disso já para 2500 pés. Chama o centro Recife 128 decimal 35 alterne 125 decimal 1 2835 251 ou 2179, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota para o número de voo, desolume 7, no nível de voo, autorizado 330, decolador no 0, primeira curva esquerda, deixou de sair a Cuca, transmissão Caju, 5540 no transponder, e 120, décima 8 ao controle. Autorizado para Recife, 3307, 5540, para o fone de 08, eu confio, 3307. 3307, correto, com o regimento, chama para o versionário do PET. Chama para o PET, chama para o 3307. Ano 70, sala 52, direito, ano 219. 219, obrigado. 170, autorizado alfa aqui no site 3, até o sinalizador. Previsto é 6 Lima. Porém vai seguir o sinalizador, ok? 1970 estabilizou. Uno 970, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Oi Salvador, boa noite, voo no 970, estabilizou no zero. Voo no 970 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-1 mais. Sempre pouso na 1-0, voo no 970. Ah, afirmativo, TAN 3178, front serve 366, desça para 2500 pés, autorizado procedimento R9 pistão no zero, reporte na final. 3178, serve 366, 2500 para reportar na final. Autorizado Alfa Juliette Patiom na posição 1-0. Alfa Juliette para a porta 1-0, bom, bom, bom. 3-3 da Bianca, pronto, cópia. Linha 3-3 do Cruzado Serra Bravo, voo comum, conforme rota plano de voo, peso voo no 0 Taubaté, nível de voo alto 30360. Encola da pista no 0, primeira curva direita, Tael, Leda, Monte Claro. 5533, acionando o transponder, em 1208 é o controle. Correto, com fingimento, estima posicionando na posição 062, eu chamei na 3-3. Boa noite, Oxenê 6224, acione identificação. Vou para o servidor 369, desça para 4 mil pés, General 1-0 no 4. Da 3305 a 07. Só um minuto pro push. Temos a aeronave da TAC para passar a causa. Você acorda na equipe de solo após o Boeing 737-600 da companhia Gol, condição, vai passar a causa. Chama pronto o TAC na 07. Sinal estabilizado para 3178. Quem for o controle? Da 3178, estabilizado na final. 3178, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. 3178. 3178, está vigilado, pontos autorizados, pistão no 0, vento no 20 graus, 109. A 3178 tem livre pouso na pista no 0. Tango Oscar Hotel Kilo, acione identificação, desça para nível de voo 150, vou na prova de Mário para interceptar a chegada a Mário, confirme o transporte de céu. Confirma a autonomia? Actualizado, via Páscoa, Índia, ponta de espera, torre 1895, existe 104, 3305. Índia, ponta de espera, 1895. Chama 313, após a passagem da atualização, a causa inicia a reportagem. Boa noite, Alfa, repórter MC Juliette. Então, você vai ter tudo confirma de tripulação e aeronaves homologadas em RNAV? Azul 4070 do presente, voo Serra Vitor 366, desça para nível de voo 150. Para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade ou incrementar até 30 milhas de Delta Mike de Salvador? Azul 4070 para informação, para ultrapassar no tráfego. Agora posição de 9 horas, 13 milhas. Rumo Oeste, passando nível de voo no 40 para o 050, dá para sair com o transporte de interno. Próximo do ponto de ligação, 3305, autorizado alinhar e decolar, pistão a zero, vento 110 graus, 10 nós. Vento 3305, autorizado, ingressar, alinhar, decolar, pistão 10. Vento 07. Obrigado, até 07. 224. Quatro zero sete zero da Azul, desça para nível de voo zero, desça para 4.000 pés, 4.000 pés ajuste meio 14. Altímetro 1-0, 1-4, bom voo. 3-1-7-8, avado no taxi 2-2 da aviança após ingresso de 10-7. Número 3 na aproximação. Tá 3305, decolado aos 1-3, controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, boa noite. Tá 3305. Tá 3305, tá sob contato com a Darcy Ball 330, após 2.000 pés vai direto do Jambo, após Jambo Aracaju. Gente, agora, passando 2.000 pés na proa de Jambo, depois Aracaju. 3305, tá. Quatro zero sete zero, desse tem restrição para 2.500 pés, ajuste no 0.14. Excelente. Então, CNR-6224, completa o final do procedimento da aeronave, na torre 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Acendo a identificação, meta para 4 mil pés, após o nosso programa de serviço 367. Justo em Salvador, 1014. Câmara 224, boa noite, ajuste no 094, pouso autorizado, pistão 0, 1110 graus, 129. 367, boa noite, 723. Câmara 3113, aos 16, controle 1120, boa viagem. Controle 208, boa noite, 6313. 4.010, ajuste no 014. Salvador, boa noite, CNR 6313, só contato radar, vou para nível voo 360, após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda, morte vão. Após 2.000, Leda, morte vão, 6313, sobe 360. Para 070, está autorizado o final do RNAV, reporta a passagem do 360, né? Então, da frota, o plano desça para 2.000 pés, ajuste no 014, está autorizado o final do procedimento NVD Zulu, pista 190 de Salvador, reporta passando Duna. 363-13, estou autorizado direto a binagem. Pelo menos os quatro taxis de alta direita até o bico 06. Azul 4070, ajuste no 094, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 graus e no 0 graus. Azul 4070. Negativo, estamos falando 367, depois eu vou 366 para o pensamento. Polo 723, desce para 2500 pés, ajuste no 094, está autorizado a final do procedimento RNAV e reposto estabilizado no final. Oscar Hotel Kilo completa final do procedimento RNAV, chama a sua corrisão. Oscar Hotel Kilo completa final do procedimento NDV Zulu, chama a sua Renault 895. Sanner 6313, chame Recife Renault 28.35, ou Renault 2590. Boa noite. Oi, estimador, boa noite, é o Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, ajuste no 014, hoje é aproximação, guarda e utilização de pouso. O Oscar Hotel Kilo da presença está com referências visuais, propõe cancelamento e pousão no set. Acho que eu tô aqui o regra de instrumento cancelado 26, base pela direita, reporte na curta do 17. Base pela direita, reportar na curta do 17, acho que eu tô aqui. do 4070, solo aos 26-1219. Faz o 4070, tá que teve alto de média, tem alguém 01. Bono 868, sendo identificação, desce para 2.500, peço para o senhor Vitor 366, ajuste em Salvador, 1.094. Na final da 17, Oscar Hotel Kilo, baixar travado. Baixa Hotel Kilo, pulo cruzado, pista 97, 1900 graus, 109. Livre pouso do 7, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, no solo 29, direita, parte 5, frequência livre. Oi, Renato, da 1-0, gol 723. 723, completa o final da Renato, torno no 895. Gol 723, final da pista 1-0. Gol 723, boa noite, ajuste no 0-4. Autorizado o pouso, pista 1-0, 1-2-0 graus, 1-0-2. Tente autorizado o pouso na pista 1-0. Gol 723, com 1014. 2409, desça para 4000 pés, existe 1014, você segue como número 2 na aproximação. Bono 723, um dia daqui é via Alfa Juliette, então 2008, boa noite, popular. Desça para 2510, ajuste 1014, autorizada a final do procedimento R9, pista 10 de Salvador, a porta passou a ser aberta 366. Por 868, já na final do procedimento R9. No 868, se possível, mantenha presente velocidade até o SAV 372. Completa final da RNAV, chama a turma no 895. Está confirmada a frequência? 1895. Irmão, 1895. Ricardo 34, inicia a redução 1809, segue tráfego da companhia 7 milhas na frente com 160 de grão. O 4, autorizado por pista no 0, 1000 graus, 12 nós. Livre, posto, gol no 868. Passando 366-0034. 034 completa o sinal da RNAV, torre no 395. 395, obrigado, boa. Torre, boa noite, o gol 9034, passou 366. Aguarde com o gol 9034, ajuste 1014, número 2, aguarde. Por 868, salas 4, 2, direita, 21, décimo 9. 219, obrigado, boa noite, 68. Confirma a frequência no 218? 219. Obrigado. Vento 1 no 00 graus, 109. Livre pouso na 10, 9034.